usa peça de marfim, quadros raros tão requinte. Quando eu declaro tim-tim, eu sei que sangue é champanhe. Peça cara, faz tão especial o drink da casa. Prêmio especial. Um pouco de mim em cada dose, um trago de vida, um trago de morte. Mas quem lembra do sangue derramado, admirado com a pirâmide de Kelps? E ela é minha Isis, brilha minha Iris. Admiro curvas e também a dama que dirige. Apaixonante só de ver, olha só o quanto excitante pode ser a vida que pulsou forte quando ela me apresentou a dose. Seduziu de lingerie, de low fod, hotel unreal, motel no love. Estourei champanhe nela tipo blowjob. Sexo e Eva até que se foi o sol, e a noite me trouxe um sabor smoke, ó. Latin soul rock, Vania All Stars, XXX style no banco de trás. Trânsito em guerra, deixa o mundo se acabar com a calcinha dela na câmera do celular. Tô apaixonado e não posso amar, quero só aproveitar até o dia dela me deixar. Vida, vida, vida plena, te tem assim. Tira, tira meu estresse, fica bem assim. Tira, tira meu suor pra te ter aqui. Se é assim, tira do meu sangue esse êxtase. Festas em navios, VIP, os camarins. Vida que você pediu, viver assim nessa suíte presidencial. Viagens de carnaval, banheira de espuma, vendo a lua e a princesa nua. Marca de batom, mancha de chandon, de algodão egípcio com perfume sírio que ela usa. Peça de marfim, quadros raros tão requinte. Quando eu declaro tim-tim, eu sei que sangue é champanhe. Espelhos que espelham.